Paulo Salvador, é o Sam, Mike, Alfa, Victor, informando o término do cheque, grato, bom dia. Bom dia. aqui é o 3624, informação hotel, autorização para Guarulhos, está pronto para a cópia. 6251, autorizado Guarulhos, 360, Oscar Zulu 10, corrigindo, Pedro 16. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda Bridge. 1208, aciona 5035. Para Guarulhos, no 360, via Pernambuco 16, decolando aqui, estamos no zero, curva direita. Saída da Elo e da Brito, 208, responde 503, está na posição 8, vai chamar para pushback a chamada. Sim, espera 2 5 na 7 desça para 3.000 na chegada, bom. Foi bom para a frente. Fono, chama ataque. Boa tarde, minha 2-1. Sobe, 1-4? Táxi Pati 1 Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto, o ajuste 1-0, 1-0, 6251. posto de espera da 1-0, tá pronto, chalé 6251. 6251, autorizado o linear e decolar da 1-0, 0-1, 0 grau, 0-2-9. Ali decolou chalé 6251. Linha 251, decolada 351, 208, controle. Antônio 208, 6251. Controle, Salvador, bom dia, Chané, 6251. Chané, 6251, bom dia, Subemacen 306, Israel. E aí vai subir para o 380 da EL, confirma? Subida ao 360, saída da EL. 360, pode voar da EL, Leda? Autorizado, Leda. Leda, é 2-4. Delta 3597, continue descida para 2000, autorizado final ILS XV, reporte estabilizado. 2000 pés, informando estabilizado no X-Ray, Otan 35. Xené 625 no voo hibride. Bridge 625. Estando ele, esta visual com 10, TAN 3517. Ok, complete final ILS, chame a torre 1895. Completa com a torre 1895, TAN 3517. Chame a 251, passa, vai passar 180, chame o centro em 125, decimal 1, não tem 33, decimal 25. Chamar o centro 1251, 3325, Xené 2251. X-Ray, baixar de trabalho. 3597, pouso autorizado no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, TAN 3597. Sete, Paulo Alfa 46, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4, 3, 4.